CD. Na batida, perfeita do Melody, Melody, Melody, Melody, Billy Brasil. Toca na aparelhagem e piteco do seu Zé. Posto de gasolina no carrinho de picolé. O toque do celular, despertador de cabaré. Bote o dedo, meu DJ, vou mostrar como é que é. Atenção, novinhas, vem! E bote a mãozinha pra frente, dê uma reboladinha. Dá dois passos pra trás e mostra enterradinha. Bote a mãozinha pra frente, dê uma reboladinha. Dá dois passos pra trás e mostra enterradinha. Enterra, enterra, enterra, enterradinha. Enterra, enterra, enterra, enterradinha. Enterra, enterra, enterra, enterradinha. Sucesso dos playboys, das coroas e das novinhas. Enterra, enterra, enterra, enterradinha. Enterra, enterra, enterra, enterradinha. Enterra, enterra, enterra, enterradinha. Sucesso dos playboys, das coroas e das novinhas. DJ Raoni Mix. O maior sucesso no Pará é Billy Brasil. A moral zero. É pra tocar na aparelhagem e boteco do seu Zé. Posto de gasolina no carrinho de picolé. No toque do celular, despertador de cabaré. Bote o dedo, meu DJ, vou mostrar como é que é. Atenção, novinhas, vem! DJ Raoni Mix. Arrebentando. Considerando nego, considerando nego. GG no mix e é cabeça de gelo. E o Edvan é cabeça de gelo. Esse bista te considerando nego. Esse bista te considerando nego. Que do moral é cabeça de gelo. De Juliel é cabeça de gelo. Ultra Genie Boy já vai tocar. Curuí, ele bota pra ferver. Pinto curuí, ele bota pra ferver. Levanta a mão pra cima, eu quero ver. Levanta a mão pra cima, eu quero ver. Pinto curuí, ele bota pra ferver. Pinto curuí, ele bota pra ferver. Esse bista te considerando nego. Esse bista te considerando nego. GG no mix é cabeça de gelo. E o Edvan é cabeça de gelo. Esse bista te considerando nego. Esse bista te considerando nego. Na batida, perfeita do Melody, a nova sensação do momento. DJ Ramon Production. Esse bista te considerando nego. Esse bista te considerando nego. GG no mix é cabeça de gelo. E o Edvan é cabeça de gelo. Esse bista te considerando nego. Esse bista te considerando nego. Que do moral é cabeça de gelo. Eu sou mais minha atual. DJ Juliel, toca aquela. Ajoelhou, tem que botar pra tocar. Ajoelhou. Que negócio é esse, meu filho? Eita, mano. Essa batida perfeita do Melody. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão. Rebola pra fora, pra fora, pra fora. Rebola pra frente, rapaz. Fica na boa, fica na boa. Das produções. DJ Raoni Mix, mixando a batida perfeita do Melody. Tô beijando, tô beijando todas elas. Tô pegando, tô beijando, tô pegando todas elas.

na batida perfeita do Melody. Eu lembro da gente conversando altas gargalhadas. Vamos nessa, DJ Raoni Mix. Lembro nós dois no telefone várias madrugadas. Eu lembro o dia que aceitou ser meu namorado. Lembro da gente andando de mãos dadas. Lembro que eu sempre te deixava na porta de sua casa. Curte o CD mais top do momento. Na batida perfeita do Melody. Ao som das mixagens do DJ Raoni Mix. Esse sim tem talento. Quando penso em ligar pra você, eu me escondo de todas as formas. Eu não quero criar esperança. Ao som das mixagens do Top DJ Raoni Mix. Aí, meu DJ, bota pra moer. DJ Raoni Mix, arrebentando. camuflada de santinha, luva em pele de carta do estilo bonequinha. Ela é muito malandra, deixa qualquer um louco. Tem mais horas de foda que piloto tem de voo. Caralho! Na batida perfeita do Melody. Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro. Vai namora pouco, vai namora pouco. Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro. Vai namora pouco. Vai namora bobo, hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro. Eita, mano! DJ Raoni Mix, mixando a batida perfeita do Melody. Vai namora bobo, vai namora bobo, hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro. DJ Júnior Santorini, da Santorini Produções, simplesmente Santorini. Ela é diaba, camuflada de santinha, luva em pele de carta do estilo bonequinha. Ela é muito malandra, deixa qualquer um louco. Tem mais horas de foda que piloto tem de voo. Caralho! Vai namora bobo, vai namora bobo, hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro. Vai namora bobo, vai namora bobo, hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro. Vai namora bobo, vai namora bobo, hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro. Meia noite eu cheguei, do baile tá gostosinho. Conte, DJ, aperta o play e lança logo essa daqui. Na batida perfeita do Melody. Meia noite eu cheguei. Do baile, do baile tá gostosinho. Conte, DJ, aperta o play e lança logo essa daqui. Assim, arrastando a bunda em mim. Arrastando a bunda em mim. Arrastando a bunda em mim. Arrastando a bunda em mim. Arrastando a bunda em mim. A novinha vem pro baile pra arrastar a bunda em mim. Arrastando a bunda em mim. Arrastando a bunda em mim. Arrastando a bunda em mim. A novinha vem pro baile pra arrastar a bunda em mim. Mais uma com a marca Eduardo da Mente. DJ Raoni Mix, arrebentando. Meia noite eu cheguei. Do baile, tá gostosinho. Conte, DJ, aperta o play e lança logo essa daqui. Assim, arrastando. E faz a garra do águia. Pega sua presa e dá-lhe a bicada. Que louco, tio, mete suas bicadas, passa. Dá-lhe a bicada. Era isso que vocês queriam? Eu avisei pra não mexer com o águia. O meu águia, ele tá furioso. Agora senti a pressão da bicada. Pode tentar atropelar. Não cai não. Pode tentar atropelar. Não cai não. Porque no pop é só pressão. Juninho vem voando, o Elson na pressão. Nandinho tá chegando, é o pop em ação. Dá cerveja aí, o whisky Red Bull. Quando bater na mente, a cabeça faz um boom. Ela falou pra sua mãe que ia ficar em casa. Pulou a janela pra ir pro ninho do águia. Tão fogo no teto, acende o pavio. Amiga sua louca, ninguém sabe, ninguém viu. Fogo no teto, acende o pavio. Amiga sua louca, ninguém sabe, ninguém viu. E faz a garra do águia. E faz a garra do águia, pega sua presa e dá-lhe a bicada. Que louco, tio, mete suas bicadas, passa. Dá-lhe a bicada. Dá-lhe a bicada. É, rapaziada, MC Dourado, Pop Live, MC Brinquedo, malandrão. E faz a garra do águia. E faz a garra do águia, pega sua presa e dá-lhe a bicada. Que louco, tio, mete suas bicadas, passa. Dá-lhe a bicada. Sente a a batida, se liga na emoção. Cavalo do Marajó, tá chegando na pressão. Tá chegando na pressão, tá chegando na pressão. Tá chegando na pressão, tá chegando na pressão. Vem curtir, vem curtir, vem curtir. Paulinho Batidas Produções. Cadê a batida perfeita do Melody? Na fazenda do Marajó nós te pega de jeito, Thiago Farias e o DJ Clay. Na festa do animal, tudo que eu sempre quis, o DJ Jailson e o Nando Mix. Sente a batida, se liga na emoção, cavalo do Marajó tá chegando na pressão. MC Xerife no Melody Funk, o DJ do cavalo detona no sampler. Deixar os furinhas novinhas excitadas, vem pro show do animal, dá uma cavalgada. As novinhas dançando, soltando o gogó. Se liga na batida, o cavalo de Marajó. Cavalo convida a tropa, o show começou. O show começou, o show começou. Olha o cavalo, olha o cavalo, olha o cavalo, começou, olha o cavalo, olha o cavalo, olha o cavalo, olha o cavalo, olha o cavalo, olha o cavalo. Ei, Paulinho Batidas Produções. Ei, DJ Paulinho, obrigado por estar na minha vida. Evolução mais querida do Pará, o falo do Marajó, uma chifrada vai te dar. A evolução mais querida do Pará, o falo do Marajó, uma chifrada vai te dar. Santorini, uma chifrada vai te dar. Uma chifrada vai te dar. E ele vem de mansinho, como quem não quer nada. O animal mais poderoso é o animal da chifrada. Na festa ela aspira quando toca o berrante, balançando o bumbum, estremecendo alto-falante. Na batida perfeita do Melody. O falo do Marajó. O falo do Marajó. O animal mais poderoso agora vai te chifrar. O falo do Marajó veio pra ficar. O animal mais poderoso agora vai te chifrar. Tu não esperava, nem imaginava. O animal voltou mais forte pra te dar e a chifrada. MC Guinho G3 na voz, Junior Santorini na produção. Santorini. Aí ó, meu mano Samurai chegando pra somar com a gente. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Mr. Catra! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passa mal. DJ Raoni Mix. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça do croco. E o croco suave, todo sorridente. E olha o gordo, olha o gordo. Tinha pressão, tinha pressão. Pra trás e mais no beat, pra trás e mais no beat. É o Neto em ação, traz a garrafa de Xandão. Por quê? Olha o crocodilo aí, olha, olha. Olha o crocodilo, pode crer. Gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passa mal. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça do croco. E o croco suave, todo sorridente. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça do croco. E o croco suave, todo sorridente. Atenção meninas, escute bem o meu recado. Se liga na do Mr. Catra e do MC Dourado. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Mr. Catra! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passa mal. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. E a novinha alisando a cabeça do croco. E o croco suave, todo sorridente. E olha o gordo, olha o gordo. Tinha pressão, tinha pressão. Pra trás e mais no beat, pra trás e mais no beat. É o Neto em ação, traz a garrafa de Xandão. Por quê? Esse é o castelo que te alucina. Geral tá convocado, então chama as princesinhas. Esse é o castelo que te alucina. Geral tá convocado, então chama as princesinhas. DJ Raoni Mix. CD. Na batida perfeita do Melody. Sou o mega príncipe, príncipe negro. Tremeu porque eu voltei, né? Sou o teu pesadelo e faz a festa no castelo porque nós voltou pesado. O príncipe príncipe dos príncipes voltou pro seu reinado. Mega Príncipe Negro. Abre espaço. Eu voltei. Sou o Mega Príncipe, o reinado tem os reis. A tropa evoluiu. Edilson e Edielso são os DJs mais queridos do Brasil. Nova nação, nova trajetória. Príncipe negro é digno de glória. Essa coroa, tio, não é pra qualquer um. Príncipe é o príncipe, igual não tem nem. Esse é o castelo que te alucina. Geral tá convocado, então chama as princesinhas. Esse é o castelo que te alucina. Geral tá convocado, então chama as princesinhas. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. G3 na voz, caixa até um conjunto Santorini, o rei do Electrobux no Brasil. Sou o Mega Príncipe, Príncipe Negro, tremeu por tudo bem, né? Sou o teu pesadelo, casa festa no castelo, ninguém não vou do passado. O príncipe dos príncipes, voltou pro seu reinado. E olha as garras, olha o bicho, olha as garras, olha o bicho. Cuidado com a fera no escuro, ela é um perigo. Cuidado com a fera no escuro, ela é um perigo. E olha as garras, olha o bicho, olha as garras, olha o bicho. Cuidado com a fera no escuro, ela é um perigo. Cuidado com a fera no escuro, ela é um perigo. Cuidado com a fera, ela vai te pegar. Cuidado com a fera, ela vai te pegar. Cuidado com a fera, ela vai te pegar. Vai te pegar, vai te pegar. A fera das marcantes chegou daquele jeito. Cuidado com a fera pra ela não voar no peito. O animal que tá chegando, ele é o perigo. Olha a batida, olha o grave, olha o peso, esse é o bicho. Joãozinho, açaiag, Braz, a fera das marcantes. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. No meio do escuro, olha os olhos brilhando. Cuidado, sai da frente, ouro negro. Na batida perfeita do Melody. Vamos nessa, DJ Raoni Mires. Celebridade, virei DJ de aparelhagem. As mina fica louca e aumenta as amizades. Quando acabar a festa vai rolar e ter massagem. Imagina só nós dois nessa viagem, celebridade. Cheguei no Gilson Lanches e pedi aquele lanchão. Quando eu olhei pro lado, encontrei vários irmãos. Juninho e o Gordo, olha só a situação. Hélice, Nandinho, Edielso de Impressão. Patrese, Marlon, Beat, Wesley encostou. A Sayag e o Gilson só falava de show. Danão chegou com o Davis, quanto lanche tá fazendo? Vamos pro rolê, porque hoje eu tô nem vendo. Tô indeciso, eu vou pro Pop Live, eu vou pro Crocodilo. Eu vou pro Ouro Negro, porque hoje eu tô no estilo. Agora o Ruby voltou, eu vou dar-lhe uma pedrada. O falou do Marajó que vai rolar várias chifradas. E o som do Bujaru que tá chegando com tudo. Mega Príncipe Negro, deixa tudo no escuro. Celebridade, virei DJ de aparelhagem. As mina fica louca e aumenta as amizades. Quando acabar a festa vai rolar e ter massagem. Imagina só nós dois nessa viagem, celebridade. Virei DJ de aparelhagem. As mina fica louca e aumenta as amizades. Quando acabar a festa vai rolar e ter massagem. Imagina só nós dois nessa viagem, celebridade. Para tudo, é isso mesmo, produção. MC Dourado na voz e DJ Mero na produção. Mano, essa vai explodir. A batida perfeita do Melody. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima, entrar no clima. Fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim, fica, fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim, fica, fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim, fica, fica de quatro pra tu. Caio Sound Production. Vem curtir, vem curtir, vem curtir, vem curtir. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama suas suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar na cama. Fica tranquila, fica tranquila. Fica, fica, fica, fica, fica, fica. Ela fica de quatro pra mim. Eita, mano. CD na batida perfeita do Melody. Nas marcantes. DJ Raoni Mix. Perfeita do Melody. Só nas marcantes. Desculpa, não curti cair. Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Mas eu te amo. Não vim saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer. Quase enlouqueci. Nem vem dizer que você tem